Hotel, usando 5. Positivo. Tem chinês 05 ao portão. Como é que está o chinês 05, 972? 9723 na sequência, Juliette, portão 04. Sequência Juliette para o 04, gol 9723. Tá, 3305 para o táxi com 159 a bordo, 3 horas e 25 até no Salvador. Então 3305, após passar de aeronave da Gol, prossegue em frente, bate 1 no táxi Índia até o ponto de espera pistão 0, quando lá torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Márcio, Índia, ponto de espera. É uma torre, 1098 no ajuste da 3305. Salvador, este é o Azul 4959 para pushback, acionamento. Azul 4959, 1 minuto para início do push, não me escuta aguardando. Correio 5972, pushback, acionamento, parte 3. E o 5972 é o número 2 do setor, aguarde. Aguardando. Azul 5001, no segue aeronave da TAM à frente, via parte 1 no Taxo Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 8, bom voo. Gente, segue aeronave da TAM, Taxo Índia, ponto de espera no 0, 18 pontos. Obrigado. 0, 0. Oxalé 6224, coordene com a equipe de solo, após passagem da aeronave da Azul, a retaguarda, autoridade, chama o táxi. Faz Azul 2S, matéria 224. Azul 4959, no pátio 3, autorizado, chame o táxi. Livre, reportar para o táxi 4959. Romeu, Golf aos 28, livre táxi, ao estacionar para você. Pronto, boa noite. Posição Duna, desce para 2000, altímetro 0 no 8, voo no 868. Desce Duna, 2000, no 0 no 8, no 868, voo. Forte agora. Azul 92 no meio, porto seguro 280. Negativo Azul 2774. 2774 ainda não possui plano, poderia confirmar o horário? Tarde. Tráfego Sideral 9973, com alfa autorização. Sim, Sideral 9973. Prepare a sair da Arbore Alepa, guardando cópia. Fazendo cópia, Sideral 9973. Ah, 2774, chamou um pouquinho a cedo, tá? Para os 2.00. Gente, dentro de mais 2 minutos máximo já terei plano, né? Me escuta aguardando para cópia, Azul 2774. Aguarda, prepara coral. Seria nível 140? 160. Então, Dael Coral. Dael Coral, obrigado. Quase confirmando, prepara então a saída coral e aguarde cópia. Sim, a gente prepara coral então, aguarde cópia. Foi em novembro? Foi em novembro, prossiga. Salvador. Salvador, o azul 4959 para o táxi com 69 de PLB, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Aracaju. Azul 4959, inicialmente até a entrada do pátio 3, aguardando para prosseguir. Afirmativo, tem entrada pátio 1, seria? 4959. Afirmo, antes de ingressar no pátio 1, a aeronave da Avianca finalizando o puxo através de 04, que? 4959, visual com a mesma. Linha 5972, autorizado, chame táxi. Autorizado, pátio 3, portal de táxi, 5972. Torre, boa noite, Azul 5001, está no ponto de espera do 90 como número 2. Azul, aguarde instruções. Aguarde. 3305, ponto 090, pronto. Autorizado, 3305, a minha ainda com a pista 10, 180 graus, 04 mais. Ali de voz, 90, tá, 3305. Né, 224, nós estamos em 126.126 com 3 horas alternando Salvador. Xanamia 224, táxi via Índia até o ponto de espera pista 10, quando lá torre 118.95, ajuste no 098, bom voo. Nativo via Índia com lá 1895, com 908, obrigado, bom trabalho, Xanamia 224. Igualmente, azul 4959, da aeronave da Avianca, via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão 0, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 098, bom voo. 4959, seguindo a Avianca, ponto de espera 1895, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Geral 9973, copia. Federal 9973, autorizado para Confins, nível 360, via Pesilo 21, após conforme rota do plano de voo. Decola pistão no zero, curva direita, após decolagem, perfil de saída Arbor, após posição Elefa. Controle 120, decimal 8, aciona 5433. 360 autorizado, Arbor Elefa, decola no zero, curva direita, após 108, controle 5433, responde federal 9973. Já pronto para o pushback e acionamento. Geral 9973 correto, já coordenei com a equipe de solo após liberação da aeronave da Rio a retaguarda, autorizado, chame táxi. Após o Rio a retaguarda, chame o táxi, geral 9973. 3305, decolou os 34120, decimal 8. 30, decimal 8, boa noite, 3305. Salvador, boa noite, está 3305, passando 1310, subindo via Puca. Bom dia, aeronave assina o código 5417, prossiga direto Jambo. Confirma o código transponder está alocado, 5417. Correto, está 3305, código correto é 5417. Curva 330, direto Jambo, TAM 330. Quando Jambo, 5417 acionado, sessão 330, TAM 3305. Colagem 5007. Alfa, passam 300. 908 da Azul, boa noite, direto Duna, desce para 3.003, altímetro 1.018, Azul 6908. Vou falar no Guarulhos, 3 W. Rio 5972, táxi autorizado via táxi para Índia, até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 098, bom voo. Ponte táxi até em 1895, ponte espera. Obrigado, bom trabalho. Azul 2774, não escuta? 2774, na sua escuta. Tenho pré-aprovado 180, copio 18, aguardo a coordenação no meio. Agora 180, vamos que vamos. Gente, autorizado para Porto Seguro, nível 180, via Golf 677. Decola pistão 90, curva à direita após decolagem, perfil da saída coral. Controle 120, decimal 8, aciona 0271. Autorizado Porto Seguro 180, via Golf 677. Decola 10, curva à direita na perfil da coral. Chama controle 208, aciona 0271, azul 2774. Azul 2774, correto, parte 3, chama o trampo, espera que você não me... Chamará, 74. Boa noite, Azul 5001, passa 1000 pés, solicita com referente direto, Mótima. 001, bom dia, contato no radar, voa Leda. 360. Leda 360, 01. Quatro livre decolagem, 190 graus, 4 nós. Iniciando, meu desejo 4. Ouro 134, boa noite, formação alfa, copia Maceió 350. Copia, tá sentindo alfa, 134. Autorizado para Maceió, nível 350, via Pêsulo 17, Orago, após direto Maceió. Perfil de saída Puca, transição Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Controle 120, decimal 8, aciona 5436. Autorizado, 350, roda plana, Pêsulo 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, Orago, Maceió. Controle 120, uma 8, aciona 5436, voo 1134. Voo 1134, apenas confirmando após Caju, prossegue aerovia, o Pêsulo 17 inicialmente, após posição Orago e direto. O portão 02 chama o trampo de SPEC, se não me engano. Orago e direto, voo 1134. No Rio, mantenha a ponte para aguardar instruções. Aguarda, se aguarda, 72. Ali mantém o 49. 49, ali mantém, no caso. Motor, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Autorizado? Sim, autorizado, elétrico, chama estabilizado. Para o táxi federal 9973, 3 a bordo, 4 horas e 30, alternando Guarulhos. Federal 973, táxi via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera pistão 90, ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 908, bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895, virar o 9973. Comandador 24, direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, 224, grato. Salvador, Azul 24959. Azul 4959, boa noite, direto Coral, Salve 140. Azul 4959. 4959, direto Coral, 140. Pronto, Salvador, eu vou 1098. 1098. É o controle, voa a Duna, DS 4110, 1018, 9. Duna 4118. Azul 5001, faça 130, chama centro Recife, frequência 125, decimal 1, boa viagem. 251, uma boa noite, 5000. Paulo Salvador, 9810 da Rio, autorização Guarulhos. Só um instante de cópia, Rio. Obrigado. 972, a linha mantém? A linha mantém, 5972. Setor 118, decimal 95. Controle de Salvador, passarelo 2224. Azul 6908, desce para 2 mil pés, livre LS, pistão no zero, chama estabilizado. 2 mil, livre LS, repórter Azul 6908. Azul 2224, direto ETAP, chama em ponto da ETC. Azul 2224, sem direto ETAP. Visual, boa noite. Boa noite, continue na aproximação e aguarde pista livre. Pista livre, 8608. Tem informação, Alfa, descendo 1906. Duna 796, boa noite, direto posição Duna DS 050, pela 9796. Duna 070, pela 9796. Centro Sideral mantém. O Rio está livre, 170 graus, meia dúzia mais. Iniciando na 10, Rio, circular 72. 098, desce para 2000, altímetro 0018. Direto Duna, reporta localizador autorizado LR. 2018, direto Duna, reportaremos o CLR. Ponto autorizado, pista 10, 170 graus, 059. 1985972, aos 45908. 1208, 5972. negativo para o sequenciamento, chegada à área. Controle, boa noite, Rio 5972, decolou, vai ao Leda. Bom dia, Rio 5972, voa Leda para o 360, Rio 5972. Direita, Leda, sessão 360, autorizado, 5972. Copia, senhor. Ok, confirma, temos a rota que tem na navegação Apolice 50? Isso, meu amigo, Apolice 50, Vitória. Então está autorizado, 380 Guarulhos, via Apolice 50, Vitória, após conforme o plano, decolada 10, curva direita, da El Leda, pois Leda Bidev, 1208-5432. 380 Guarulhos, Apolice 50, Vitória, decolada 10, direita, da El Leda Bidev, 208, saída, 5432, transponder. 9810, parte 3. Parte pronto, viu? Estarei, obrigado. Solo Gol, 9-3-4-22, pronto, pushback pelo menos. Autorizado, chame táxi. Sucesso no ataque, 9-3-4. 08. 18-9-5, senhor. Confere. Obrigado, boa noite, Azul 6908. Agradecido, Xenem 6224. Controle, confirme. É, 6224, senhor, para a descida. É 150. 150, autorizado, 6224. 6908. 6908, continue a aproximação, aguarde pista livre. Claro, é. Federal tem livre decolagem, 150 graus, 08 nós. Livre decolagem, Federal, 9973. No meio, tráfego 12 horas, 8 milhas, passa 8 mil, mais 737, descida rumo nordeste, reduza para 220. Então, 97 no meio. 97 no meio, está visual com o tráfego reduzindo. Alô, 624, passa 180 em descida a 58 milhas, serviço radar encerrado, chama Ilhéus, frequência, chama Aracaju, frequência 203, bom voo. 203, boa, 6224. 6908, pouso autorizado, pista 10, 130 graus, 6209. Bem, livre, pouso azul 6908. Com os 49, 1208, bom. 1208, 9973, obrigado. Controle Salvador, Sideral 9973, boa noite, cruza 1400. Boa noite, Sideral 9973. Inicio após 2000 esquerda, voando elétrico para o 360, Sideral 9973. Confirmando, curva esquerda? Esquerda, correto. Esquerda na prova de elétrico 9973. Para o táxi, 182 da bota, 2016, alternando o Natal. Até o ponto de espera, ajustado 1018, a torre em 118, 95. Turismo até o ponto de espera, 1895, bom, 134. 8867. 1868, portão 01, observe a companhia iniciando o táxi, ingresso Juliette. 01 boa noite, 1-1-6, Papa Espera 10, pronto. A Lima tem pista 10, 1-1-3-4. A Lima tem 1-1-3-4. 1-5-3. Papa. Solo 5-1, direito 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, azul, 6908 na Fox, na altitude. 6908, prossiga via Kilo, pátio 3, posição 5 Romeu. Kilo, pátio 3, posição é 5 Romeu, para azul, 6908. Estacionamento Rio, 9810, pátio 3, posição 1. Cadê a equipe de solo, ingresso do ATR, corrigiu em Embraer 190, vou ingressar na Kilo, após o tráfego está livre. 7, após a aeronave Embraer, está livre o push para o 9890. Na proa 045, escreveu para as comunicações, o limite é localizador. Desce para o 040, esquerda proa 045, caso de falha, o limite é localizador. Passaria do 2224. Decolagem da pista 10, curva direita, da El Lenta após Leda Irume, intercepta até novembro 857, Monço, 1208 controle, 5545. Até 5000, tem uma boa noite, ajuste 10 noite, na chegada Bonsa, Oxalé 9093. Bonsio 9013. E 59, teste 2, chame de tipo agora, frequência 251, alterna 33, decimal 95. Mate, 1251, secundário, 3395, por Rio 5972. 8. 1908, controle, transponder 5445, gol 903. Chama o 97 no meio, inicia redução para 1709, tráfego para frente já reduzido. 1709, no meio. Bolo 098 estabilizado. Fazer 98 completo final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895. Flores Salvador, voo 1134, boa noite. Boa noite, contato, submantém nível 350, sobre a via saída PUC. 350 via PUC, voo 1134. Precisar de coordenar, se possível, direto para o Aru. Aguardo. Aguardando, obrigado. Serão 9973, chame Recife agora, frequência 1288, alterno 26, decimal 0. 288, 260, serão 9973, muito grato, uma boa noite. Boa noite, bateria 2224, intencionalmente irá cruzar o localizador, limite agora a marcação 140 de 5. Passaria do 2224 cinto. Azul 4107, desse mantendo 2000 autorizado LS. 2000 LS, tem que dizer aqui à esquerda, mas ele retornando a corredora 407. Passaria 2224, desse mantendo 3000. Desce 3000, passarela 2224. 97 no meio, complexo final do procedimento, chame torre 118 decimal 95. 395, vai dar voz. Boa. Salvador, a força do controle de Rio Nazo, o Sever 13 mantém 1-4-0. O Sever 13, Scott Agent, report ready to descend. By Bonsa position, interception, and expected to proceed via Bonf arrival, altimeter 1018, expect LS X3 runway 10. Azul 2713. 713, Roger. Azul 4107, já mantém essa pula até quantas milhas? Já estamos na cruz de Duna, 4107. Controle copiou? Achei, eu copiei. A série 224, curva agora à direita na proa 170. Esquerda, proa 170, passarela 224. Direita, direita 170. Ó, oh, desculpa, direita 170, 170. Azul 4959, se está determinado, mantém a nível 140, chame agora o controle ilhéus, frequência 20, decima 1, solicite a posição desejada. 201, boa. Boa. A 3224, curva agora à esquerda, por 130, desce mantendo 2000, antecipa o localizador autorizado ali. Esquerda agora por 130, desce para 2000, autorizado interceptar o ILS, para ser 2000, desce para. 98. Alfa Juliette, ponto 2. Alfa Juliette, ponto 2, 2098. Número azul 2774, pushback acionamento. Solo 9810 da Rio, táxi 3 a bordo, tem 3,50 Baleão. 9810 está livre até o ponto de espera via Índia, ajuste 1018, a torre em 11895. Índia, 1018, 1895, obrigado, boa. Azul 2774, coordena equipe de solo, após o Rio passar a retaguarda, está livre push. Autorizado a coordenação após o Rio 2774. Bruno 098, reporte antes da Juliette. Atrás da Juliette, no, no 098. D716-00, direita Alfa Tenso da Juliette. Alfa da Juliette, tá 97-96. Salvador, boa noite, azul 4107, final de 4106. 4107, boa noite, aguarde pista livre. 4107. Alfa 013, desce mandando 2000, descendo via BOMP, desconsidera as restrições. Tranquilo, autorizado ele. Desce para 2000, desconsidera a restrição. Só reporta vai ser autorizado, 9013. Boa noite, passarendo, reporte de gestão. Conferir. 1-1-3-4, chama Recife agora a frequência 1-1-3-4. 2685, alterna 25, decimal 45. 1265, 2545, boa noite, obrigado. Bom. 098, na passagem 767 Rio, após prossegue para o pontão 2. Observa o rio à esquerda, após passagem do tráfego, ingresso a Juliette, pontão 2. Juliette, após passagem do tráfego, Juliette 2, voo 098. Do 41107 ao 02, prossegue via Alfa e Juliette, ponto 9. 97 no meio, ponto. Remota 1 no 3. Remota no 3, 97 no meio. Torre Salvador. Boa noite, 9810 da Rio, ponto de espera da 10, pronto. Não tem ponto de espera, Rio 9810, aguarda as instruções. Gente, mantendo, 9810. Passando dos 224, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 04 mais. Autorizado, pouso na 010, passaria do 2224. A bordo, 2 horas e 57 minutos, até uma vitória. Senão? Azul? Vitória. Gente, prossiga até a saída do pátio, da passagem ao tráfego da Azul, que está ingressando. Após o mesmo, prossegue até o ponto de espera via Índia. O ajuste é 1018 e a torre em 118, não sei. Gente, pega a central do pátio da passagem Azul. Logo depois da ponte espera, chama 2895, boa noite. Sinal 6258, acende a situação, desce montanha 5000 na chegada da Mari, ajuste 1098, aguarde procedimento LS-7 Sinal 6258. Identificou Mari, confirme 050? Afirmo 050. 7062. Quatro, solo 05, direita Alfa, Juliette, remota 1 no 2. Gente, Alfa, Juliette, remota 1 no 2, passarei do 2224. Alfa em pista livre, decolagem autorizada, 170 graus, 612 nós. Ao alinhar, está livre a decolagem, 9890. Sana 258, se puder manter a velocidade até mais próximo, vou direto para Duna. Mantendo Duna, 258. Sana 253, aguarde. Mandando. Complete final do procedimento, chama de torre 1895. 295, chama o horário 07. Quatro, mudei a posição. Mantém, 74. E aí, o Chanel 9003 estabilizado no final da 10. 9013, continue a aproximação, aguarde pista livre. Sim, aguarde, 9013. 3, quadro único tipo de solo, após passagem da ATR retaguarda, está livre a push. Tá, após a passagem da ATR retaguarda, está livre a push. E acionamento é o 9013. Pouso autorizado, 180 graus, 04 no ar. Pouso autorizado, Oceané 9003. 9810 ao 08, 1208, bom voo. 208, boa. Controle. Salvador, boa, 9890, decolou, cruza 2200. Pela 890, contato, mantendo o 380, após 2000 direto no rumo de Leda. Já cruzou 2000, vai navegar Leda 380, 9890. Azul 2774, após o tráfego na curta, linha mantém. Após o tráfego na curta, linha mantém, 2774. Olha, 258, disse mantém 2000, está autorizado o sinal ali. 2018, livre LS. Como é que é? Azul 713, descendo uma 3000, and the Uruguay, the restriction ahead. Descendo 3000. Zero no 3, o sol no 1, aproxima via Alfa, reporte antes da Juliette. Segue via Alfa, reporte antes da Juliette, o 9013, mas é 50. Afirmativo. Sim, 0-3. Longo 9053 para o táxi, está com 163 a bordo, autonomia de 347 apenas Campinas. 2774, livre decolagem, 180 graus, 4 mais. Índia, 1018 o ajuste, torre em 118.5, gol 9053. Autorizado o táxi de Índia, após torre 1895, está o gol 9053. Azul 2774-1038, bom. Grato, boa noite. Em Salvador, boa noite, é o gol 9053, próximo ao ponto 0 da 1-0, pronto. Estimativa, linha mantém 1-0-9053. A linha se mantém na 1-0-9053. Contato, após 2000, voo direto Coral, subindo para nível 180. Após 2000, Coral 180, 2774. Cena 6258, então quantas milhas ainda irá manter esse desvio? Ah, do ano do presente, 6258. 7. 2 Juliette, 9013. Autorizado, portão 62. Autorizado Juliette, portão 12, 9013. O gol 9053 vai manter, devido até que decolou o pesquisa Coral, chamada liberação pelo controle. Não vai manter o 9053. O 0053 decola, mantém pro até o 050. O vento é 180 graus, 4 nós. Então está autorizado decolagem, decola, mantém a pro até o 050, que é o 9053. Communication Finland, limited to the localized. Primeiro. Um 152 e plantar altitude de 3.000. 3.000 na 3.152. Mantilhinho, redução para 1.909. Reduzindo agora, 3.152. Zulu 713, descendo, mantém 2.000. 2.000, Zulu 713. Agora Recife na frequência, 1251, alterna 33.95. 351, 3395, 98, 10. 053, aos 16, 1208. 1208, 9053, boa noite. Controle Salvador, boa noite, ao 9053, passando 1400 pés. 9053, contato, após cruzar 050, vou direto Ledo. Após o 050, direto Ledo, 9053. Localizador 6159 7LF, torre 11895, Oceanema 2858 8795, bom. Azul 7-1-3, turn left heading 130, report established on localizer. Left 130, I report to the localizer. Bom, reporte em estampo. A 3152 se executou, mantém a presente proa, se houver falhas nesta, na presente proa, intercepta o localizador e complete o final do procedimento. Valeu. Desce e manter 2000. Mantém a proa, desce para 2000, caso de falha está autorizado o procedimento portão 3152. Please find approach on Signal Tower 118.195 as 2713. Nice. Variável com 039. E repouso na VMA 2518. Azul 2713. 2713, continue your approach. You are the number 2 for landing Salvador. Stand by when navigated. Stand by. O 9950, atendo identificação, desse mantenha o nível 050, via chegada a mão, guarde o procedimento ali, a Tepsuri, ajuste 1908. Esse corpo tem via chegada a mão, para a direita 10, na identificação, 150, 9950. 868, aguarde cópia, para a caixa. Passei da saída prevista para 8 metros. Aracaju 230, Golf 677, decolada 10, esquerda com Caracaju, 1208, 5453. Decolada 0, por esquerda, 10, 8543. Bom, 188. Correto, chefe. Tá, sinceramente, bom, 88. Linha 258, solo aos 21, libera a direita, solo 1, 21, decimal 1. Recebeu na hora, liberando a direita, né, 21. 062, 52. Deixa. Boa noite, 6258, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para 5258. Pronto. 2713, clear to land runway 10, the wind is 170 degrees, 03 knots. Excellent, Azul 2713. O 9950 disse mantém 2000, voo direto Duna, autorizado final do procedimento, ajuste 1018. Ajuste Duna 1018, voo 9950. Salvador, muito boa noite, 3152, visual machado travado. 3152, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre. Guardando pista livre, confirma o vento? 170 graus, 03 nós. Obrigado. Isso é o Gol, 9053, boa noite. Boa. Azul 2713 on the ground, that's 25, turn right and call ground 121 decimal 1. Turn right and we'll call 121 decimal 1, Azul 2713.